Mantenha a posição, Papa Juliette, papá. Papa Romeu, Papa Juliette, papá. Está autorizado a decolar da 17. O vento a 210 graus, 05 nós. Gol no 162, no solo 28. Libere na próxima à esquerda, táxi Charlie, e chame o solo, 219. Esquerda na Charlie, solo 219, gol 162. O papapá, Serra Kilo Delta. Observe a aeronave decolando agora da 17. Após a mesma, passa aí o eixo da papá, ingresse na pista, chame a linha de pronto para decolar. Após a aeronave, ingressa o papá na pista. Kilo Sierra Lima, observe o feno, liberando a papá, pode prosseguir para o 45. Paulo, boa noite, 64, aguardando o somente atualizar com o portão. Confirmando? Boa noite, 64, aguardando o balizamento do portão para livrar o passe. Tente, balizamento no 05, confirmando? Acerto. Gente, voo 1 no 62, apenas observe a aeronave da companhia, partindo no 5. Gente, após o voo, tente para 10, voo 1 no 62. Papá, decolado na sua escuta. Controle, papá, Juliette, papá, decolado no perfil da Momo, na sua escuta. Papá, Juliette, papá, sobe 120 e sai da Momo, vigilante. É, subindo 120 no perfil da Momo, é presente após Momo, autoriza direto em DC. Autorizado, direto em DC após Momo, papá, Juliette, papá, informa estimado para bolsa. Sim, já encontra-se em Cuba no perfil, vai bloquear o aeródromo, informará com precisão o mais rápido possível, estimado. Bom dia, gol 9091. Controle, Alvarde 107. Papá, Juliette, papá, só que estão pedindo que viu a... Se viu de uns 20 graus à esquerda, a parede da formação. Alvarde 107. Alvarde 107, prossiga. Procede de Simon Filho, Grupo Zulu, para L Ponta de Ondina. Está mantendo 500 pés aqui no CP Norte, BR-324, autorizado, cruza em Simbra para Ondina, Guardião 07, está com 05 a bordo. Seu tráfego de helicóptero afastado uma milha da sua aeronave, 9 horas, tá? Avisou com o começo? Eu posso o mesmo no CPI, não visual ainda. Seguinte, o Guardião 07 prossegue para Ondina. Me escuta, Guardião 07, já o tráfego está agora 9 horas, 1.2 milhas, mantendo 410. Seguinte do tráfego, na escuta permanente, o Guardião 07. Elefa 1 no Bravo, no caso. Mantenha a proa 275, após a saída, intercepte a Elefa 1 no Bravo, o gol 9091, para Confins. Autorizado em Confins 360, via cruzada 21, decola a pista 22, na primeira curva será à esquerda, porém vai manter a proa até cruzar 2.500 na saída elétrica Uno Bravo. O transponder de 540 208 ao controle. O 9091. Meu nome é Mazuma Belas, confirmando, após a decolagem, a proa de decolagem já é a 275, a proa de Elefa 1, o 9091. Após a decolagem, comprando a corrida, a proa de Elefa, o 9091. 9091, correto, chame para pushback e acionamento. Chamar para o acionamento, 9091. Aos 31, cumprindo o perfil da saída da Aurea da Morte. Via saída da El, sobe 380, Serra Quilo Delta. Tem autorizado 380, Serra Quilo Delta. Central CMG, copia a Guardião 07. 56 Galeão, ciente, aguarde cópia. Escuta. Até o Zulu Bravo, controle. Até o Zulu Bravo, passado 22 milhas de Salvador, mantém 510, serviço a dar encerrado. Próximo de Aracaju, a frequência é 1203. Guardião 08, mantenha presente proa, aguarda autorização para ingresso na chegada Karen. Guardião 08. Juliette. Golf, Alfa Golf, no ponto de espera da, 28, chame a torre 1, 18.95, azul com a 207. Juliette, Alfa e Golf, ponto de espera da 28, 295, a torre 1, pronto, azul com a 207. Pelo 7, informo tráfego adicional 10 horas, 2.5 milhas, estou recebendo aqui 200 pés de altitude. O Mike está visual com a aeronave, está com a 07 e está a 500 pés. Sim, a gente está mantendo 500 pés, eu estou recebendo 200 aqui, Mike, Golf Mike. 07. Tio 500 pés, o meu Cabral, mais um. Fala, Verbal, um grande abraço aí, Leandro. E aí, Leandro, vem. Guardião 08, sobre vetor, mantenha presente proa, chama descida. O limite dessa proa será de 25 milhas. O então será autorizado o ingresso na, chegada CARI, Guardião 08, pista 28. Controle o 8204. Foro do 04. Está voando direto Coral, com o quê? Direto Maricá. Controle de Salvador, Sérgio Delta. Sim, chegou do 04, mantém o 180. Mantendo o 180. Controle, você arruma o Golf livrando a BR, retorna em imagem. Cliente, frequência livre, coordenação local, até o Romeu Golf. Frequência livre, até o Romeu Golf. O Hotel Romeu Gol, confirmando, chama a torre agora, 118.95, Hotel Romeu Gol. Prossiga. Calibrando sobrevoo da BR-324, retorna em Marlinson, vai fazer um sobrevoo no setor norte, mais uns 5 minutos, sem interferência com os eixos da pista. Ok, não há tráfego nos setores do aeródromo, do conhecimento da torre. Informe aproximando para Enrimar. Informará aproximando para Enrimar o hotel, por favor. Estou com a coordenação com o centro Recife, Serra de Urdão. Serra de Urdão. O na remoto no 3 está autorizado o chefe do táxi. 3, a gente vai chamar para o táxi, no 9-0. Mike, Golf Mike, controle. Pronto, siga, amigo. Subindo 200 pés, confia. Negativo, pés. Faça o check no equipamento transponder, Mike, Golf Mike. Na escuta? Prossiga. Manda uma cópia? Por favor. Salvador Galeão, 360 nível autorizado, via rota, decola da pista 28. Após a decolagem, mantenha pro até 2.500 pés. Após curva à esquerda, saída da El, Leda e Rumi. 120 decimal 8 controle, 5137 transponder. Eu vou pro base. Após 140 voar com base em Serra de Urdão, obrigado. Autorizado alinhar e decolada 28, venta 270 graus, 049. Ali decola pista 28, azul 4207. O hotel Romeu Golf, formação de tráfego, Embraer 190 da azul, decolando agora da 28. E qual a sua posição? Eu estou ao norte da torre. Vai manter afastada do eixo e não interfere com o tráfego. Hotel Romeu Golf. Ok, ciente. No 557. No setor norte. Ciente do tráfego azul 4207. Vitor Charlie Hotel. Via chegada e pitch. Chama pra descida, Vitor Charlie Hotel. Afirmativo, na via chegada em pitch, desce pra 4 mil pés, 1.017. 4 mil, 1.017, Vitor Charlie Hotel. Kilo Delta cruzou no 4-0, mano, pro base da presença. Obrigado. Gente, Kilo Delta. Iniciado azul. Sim, a gente não está recebendo ainda no radar, o Guardião 07 reporta Pituaçu. Uma via chegada e pitch. 4.000 e pitch. Quinta geração. Guardião 08 reassume na proa de Oprim. Serra Aquilo Delta, chama Recife agora. Frequências 125 décima 1, alterno 1-3395. Azul 4207, decolado aos 42, chame o controle. Salvador 208. Vente 20 Salvador agora. Este é o azul 4207 da El Leda, cruza mil pés. Via saída da El, sobe 320, 4207. Gente, via da El, quando possível, direto, Mótiva. Guardou autorização, coordenação com centro Recife. Gente, na escuta. Guardião 08. Autorizado, descida até o nível de voo 120, no 20 inicialmente. Tchau, até o controle. Você, controle, tchau, até o. 3 milhas e meia à direita do perfil da chegada, confirme. Está voando em pico, vou ouvir, tchau, até o. Está autorizado na via chegada. Via chegada, ouvi, tchau, até o. 91, autorizado táxi, via faixa principal, Juliette, Alfa. Bom de espera da Golf, chame a torre em 1 ou no decimal 95, QNH 1-0 no meio. Bate, Letial, vou considerar Golf 2-2, obrigado, bom dia, 0-0. Vamos para a Grimaldi, para o início do reboque, mantendo o escudo permanente, América 2-2-9. Afirmativo, senhora, autorizado no início, escudo permanente. Então 07, chama a torre agora, 118-95. 1-1-8-9-5. 556? No portão 4, tá autorizado pro Spec, chama pro táxi. Chama pro táxi, chegou o 556. Cara, na prova, autorizado então, direto, a aproximação para o Graé. O vento 250 graus, 04 nós. Forma controlado. Formará pro lado o Guardião. Mantém o 120, Guardião 08. Aberta, 4207, voa Mótiva, restrito 110 na subida. 110, Mótiva da presente, restrito azul 4207. De base para final para o Grael, Guardião 07. É Guardião 07. Ok, tá livre a aproximação do Bré. Vento 240 graus 05 nós, informe controlado. Uma hora controlado, 7. Papá Romeu, papá Juliette, papá, serviço radar encerrado, mantém o 120 para serviço de informação e alerta, chama o centro Recife, frequências 1288 e 1260. 4-6, Guardião 07, frequência livre. 10, azul 4207. Azul 207, autorizado, ascensão 320. 9320, 4207. Matias, só para constar, o 4207 já está com a proa de Mótima. Confirmo, proa de Mótima. Prossiga, Romeu Bravo. Tem a via chegada em Piche com a proa de Alagoinhas, autorizado descida até o 050. Nível 050. Olá, Salvador, é o voo 1:56 para o táxi, alterna Guarulhos, 3 horas e 20, táxi 170 a bordo, 70. Mano 556, segue táxi via parte principal, Juliette, Alfa, no ponto de espera da Golf, a torre em 1-1-8-5, QNH 1-0-6, bom voo. Chegada Cargas, 2010-2016, autorizado LS, que é ponta final. 2000, IBLS, reportagem, autorizado 62. Prossiga, senhora. Deixa eu mantenha a posição através do 06, aguardando para prosseguir o América 229. Positivo, mantendo através da posição número 06. O vento é 240 graus, 062 de nós. Obrigado, bravo. Mike, Golf, Mike, controle. Chamado para pouso. Fase decolada 28, o vento é 240 graus, 062 de nós. Sente, ele decola 28, voo 909. Salvador, bom dia, 662-00, chegada Cari, 300, por favor. 6200, desce até o 120, 120 na via chegada Cari. 120, via chegada, 00. Pessoal, 364, 62, 61. Autorizado, reposta final. Autorizado, reposta final. Sou Charlie Hotel, não recebo o mal do Charlie, reposta atingindo 040. Vitor, Charlie Hotel. Voo 9091, decolado ao 51, chega no controle Salvador, 1208. 208, 9091, obrigado, bom dia. Bom dia. Hotel Romeu Golf, chamou a torre? Frequência livre, Hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, livre frequência. Vitor Charlie Hotel recebendo agora 5.210, desce para 2.000, autorizado LS 1.016. Autorização 2000, autorizado IRS 1016, vim para o Charadão. Autorização 6200, solicita, senhor, devido ao grande atraso, voar na proa do Oprim. Está autorizado o pouso na 28. O vento é 210 graus, 05 nós. Livre pouso na 28. Minha... Viu, depois vou elé para o 9091. Obrigado, pode elé para o 9091. Azul 4207, chama agora Recife. 1251, alterno 13395. 4207. Décimo 30, via chegada Cari, o 4076. É o Gol 1556.0, da 28 na Gol. Gol 1566, mantém o ponto de espera. 1556, mantém o ponto de espera da 28. Kilo Delta, controle. Serra Kilo Delta, chama Recife no 25.1, altera no 3395. Desce até o 0800 desce para 3.000 pés, 1016. 3.000 pés, Guardião 08. Estimativo 08, vetor 7 conhecimento. Sua esquerda na Pro 015. Esquerda 015, limite localizador. Esquerda 015, limite localizador, 08. Ok, né? A instrução foi pro 08, hein? Guardião 08. Sobre a Vosca, reduz velocidade 2209. 3209, ótimo. Estimativo Oscar, desce para 4.000 pés, 1016. China 6200, número 5 na aproximação, reduz velocidade 2309. 2309, 6200, 700. Quando é essa, o 9091? Gente, 9091. Na 625, solo ao 56, libere na Taxi Charlie, à esquerda, chama solo 219. Guardião 008, esquerda para norte. Esquerda para norte, 08. Solo, 8, 6, 2, 5, 5, 5, 9. 255, segue via Índia, partiu principal, botão 9. Índia pro 9, boa semana, obrigado. 1006, 1016. 2000, tá, 08. Informação, Vitor Charlie Hotel, está estabilizado, localizado. Vitor Charlie Hotel, ciente. Continue na aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 6. Continue na aproximação, aguardo, Vitor Charlie Hotel. Gol 9091, chama Recife, 1288, alterno 1260, gol 9091. Motor de Salvador, Santa 3219. 1288, alterno 260, gol 9091, obrigado. 3216, mantenha a chegada Cari, está autorizado até o 130, 130. Cari, 3219. 556. Pato Matango, Vitor Charlie Hotel, livre pouso 28, vento 230 graus, 04 nós. Livre pouso, pista 28, Vitor Charlie Hotel. 3-4-0, autorizado LS 2000 pés, reporta final. 3-4-0, autorizado LS, e LS, reporta lá na final. Romeu Bravo Oscar, reduz velocidade, 1-7-0 mais, desce para 3000 pés, 1016, Romeu Bravo Oscar. 3000 pés, 1016, 1-7-0 de velocidade, Romeu Bravo Oscar. Controle Salvador, eu vou no 556, boa tarde. Boa tarde, gol no 556, faz 2.500 pés, vai sair na via, saída da El, subindo 360. 2.500 pés, via da El, gol no 556. Confirme mensagem. Guardião 04, controle. Guardião 04, controle. Guardião 04, controle. 04 ou 08? Bordo 04, controle. Bordo 04, controle. Bordo 04, controle está chamado. Passando 140 para 130. 407 autorizado, descida até o 50, 050. 050, 470. Xanã 6200, 3000 pés, 1016. 3000, funcionário 6200. Controle guardião 08, estabilizar o localizador. Chama a torre agora 118.95. 118.95. Bravo Oscar, reduz para a velocidade de aproximação, desce 2000, autorizado aliás. 0-0 para a velocidade de aproximação, 2000, chamada estabilidade, vamos ver para baixo. Vento para cheque 200 graus, 06069. Sou o Guardião 08, chamada para o cancelamento e vai prosseguir para o pouso na 197. Prosseguir para o pouso para 17, o Guardião 08. Vai chamar para o cancelamento. Gente. Papatão, Vitor Charlie Hotel, confirma o estacionamento. Agora o parte 3, cara. O guardião 08 está presente para fazer o cancelamento. Vai para o pouso na 197. Circular para o pouso na 197. Guardião 08, ingresse na perna contra o vento da 28. Aguarda autorização para girar a base para 17. Perna contra o vento da 28. Aguardando para girar a base da 1708. Papatango, Vitor Charlie Hotel, no solo 01, na época agora, chame solo antes de ingressar na taxa Alfa 121, decimal, 9. Temos sobra para o signal, no lado de 30 km. Abatango, Vitor Charlie Hotel, prossegue seguindo o Pátio 3. Vitor Charlie Hotel. Abatango, Pátio 3, Vitor Charlie Hotel. Oi, Salvador. Aproximação final, caso 028, estabilizado. Trem embaixado, travado. Romeu para bordo. Guardião 08, tráfego no visual. Autorizado pouso, pistão 97, vento 200 graus, 05 norte. Autorizado pouso, 97, Guardião 08. Torre Romeu Bravo Oscar. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, boa tarde, prossiga. Boa tarde, está estabilizado na aproximação final, baixado travado. Existe a possibilidade de curvar à direita da partida presente, acertar a básica, primeira 197. Romeu Bravo Oscar. Afirmo. Cancela da presente? Possível, iria para a base, capiceira 197, que é autorizado. Presente, plano instrumento cancelado agora ao 03, ingresso na perna contra o vento da 28, aguardando autorização para girar base como número 2 para pouso na 197. Informo, já temos um CAVA da Polícia Militar como número 1 para pouso. Gente, ó. A restrição sobe para o 360. Livre da restrição para o 360, 556. Gente. Curtíssimo na final da 1708. Sim. 08 está na curta final, 1907. Gente, o Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, ponte de aproximação, aguarda autorização para girar a base. Romeu Bravo Oscar está ciente. Alô. Alô. Oi, Salvador, muito... Boa tarde, esse é 200. Xenemia 200, boa tarde, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Ajuste altímetro 1 no 06. Aguardando, 6200. Guardião 08, no solo 04, libere na Quebec, aguardando autorização para ingresso na pista. Libera na Quebec, guarda a autorização para ingresso na pista. Papá Romeu, Romeu Bravo, autorizado, tira a base para 17, aguardo autorização para pouso. Gente, ó. Papá Romeu, Romeu Bravo, ótimo, autorizado, pouso, pistão 97, vento 200 graus, 05 nós. Oscar. 6.016, mantenha por hoje o brinco. O brinco 4.016. Já pôs. Aguarda, 6.200. Aqui. Exato. Xené 6200, autorizado pouso, pista 28, vento variável 03 mais. Eu pouso na 28, ou Xené 6200. Romeu, Romeu, Bravo, Oscar, no solo 06, Autorizado 180, libere na Papau estacional frequência livre. O guardião 08 autorizado ingresso no 7, reporte pista livre. Recorde no guardião 08. Torre Salvador, bom dia, Azul 4076, no localizador. Azul 4076, continua aproximação, aguardando pista livre, ajuste de altímetro no 06. Comi 16, aguarda pista livre, 4076. .6200, no solo 07, libere a próxima esquerda via, via Charlie. Chame o solo antes de ingressar na taxa do Índia. Vai chamar o solo 219 e... via Charlie. Corri, confirme a presença do solo, não é o 29, confirme? Olha o 219, confere. Obrigado. 864, informação ótima, Maceió. 864 para Maceió, aguarde cópia. Prepare a saída Conde. Boa tarde. Chané 6200, prossegue via Índia, parte principal, plantão 06. Índia, parte principal 06, 6200. Quatro zero sete meia completa a final, chama a torre 118-95. Salvador Maceió, 350 nível autorizado via Zulu 17. Decola da pista 28, após a decolagem, mantenha proa até 2.500 pés. Após curve à direita, saída Aron, após Caju. 120 decima 8 controle, acione 5171. Decolada 2-2, em frente, 2.510, curva direita, Aron Caju. 208.23, 517, no transponder, igual no 864, Samarema, ponto para o posto de estacionamento, ponto 1. Último, 5171, após Aron, DCT Aru. Aron Aru, o gol no 864. Aron Aru, gol no 864. Chame para pushback e acionamento. Samarema. Confirme a aeronave que chamou? Abatango Vitor, Cherry Hotel para o táxi de Hotel Angela Bahia. Abatango Vitor, Charlie Hotel. Autorizado para seguir contato. Reporte para ingresso no parque principal. Reporte ingresso no parque principal. Autorizado ingresso. Táxi via parque principal. Lima, Mike, Quebec, na Quebec, Torre em 1, 1895. O Papatango, Vitor, Charlie, Hotel, para cruzamento da pista no 735 para Baidé. Azul 4076, no solo ao 11, libere a próxima esquerda via Charlie, solo 121, décima 9. Via Charlie, 219, Azul 4076. A Autorizado ingresso via pista, aguarde autorização para entrar, para ingressar no Taxiway Lima. Zanta 3269. Autorizado o ingresso já via Lima. No, na Lima, chame o Saulo no 21.9. Charlie Hotel, autorizado táxi via Mike, Quebec, cruzamento da 17, Papau, estacionar frequência livre. Autorizado prosseguir até o Pai 3, o Juliette Bravo Delta. Afirma, aguarde cópia do Bravo Delta. Está autorizado o cruzamento da 17, Papau, estacionar na frequência livre. Analisador 3216. 3216, completa sinal, chama a posição de 295. 295, obrigado. Meia 356, 4.000 pés, agora 1.200. 4.000, 2.771, voa da El, completa a chegada, autorizado descido até o nível de voo 050. 7.0 da El. Afirmativo. Autorizado 2771. Autorizado Miguel, 2771. Controle Salvador, com 962. 962, via chegada. Autorizado descido até o nível de voo 140. 140. De decolagem. Manter a reta de decolagem até cruzar 2500 pés, Juliette Bravo Delta. Correto, livre acionamento no pátio 3, chame táxi. Tráfego avistado, cheque trem, pouso autorizado, pista 28, vento 80 graus, 04 nós. Vai ser levado autorizado pouso? 0562562000, 2000 pés, autorizado LS 1016, reporta final. 2016, cruzará LS 286, 35. Sol 3216, no solo 118, libere à esquerda, via eco. Solo 121, decimal 9. 2196. 2216. Sol 3216, libre. Sol 3216, taxa autorizado, taxa Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, 03. 3216. Sul 962, controle. Prossiga. Voscari. Voscari, 962. Azul 2771, para sua descida no nível 180, 180. 180, descrito, azul, desce até o 180, 180. Salvador, boa noite, 64, portão 5, puxa o estacionamento. Boa noite, 64, por exemplo, equipe de solo após a passagem do Airbus da torre da guarda autorizado, chame tarde. Por exemplo, após a passagem do Airbus da torre da guarda autorizado, chame tarde. Boa noite, 64. Atingiu 140, gol 962. Lima 100, 120, 2771. Ativo 2771, voa da EL agora. Para completar a chegada, reautorizado, descida até o 50. Da EL até o 050, 2771. Lima 140. Confirme. Voa 962, mantendo 140, conforme a instrução. Desce para o 040, voa usando no 962. 040, por aqui usando. Estabilizando na final LS, estabilizou com 28, o chão é 6356. Direto para o objeto, ciente do cancelamento, chame táxi. Delta, táxi autorizado, via táxi Pequim, táxi Alfa, ponto de espera da pista 28, chame torre, 118-95, ajuste altímetro 90, 16. Era no meio, amor, não fazia essa repouso, né? Confirme a solicitação do gol 2067? Afirmo, o 2067 na posição 1-0, informação lógica, autorização para Guarulhos, por favor. O 2067 autorizado Guarulhos, nível 340, alteiro do 10, decola da pista 28, mantenha a reta de decolagem até cruzar 2.500 pés, após curva à esquerda na saída da El, Leda, Mótiva. Controle Salvador, 120-80, transponder 5404. O voo 2067 autorizado para Guarulhos, nível 340, e a pista do 190. Decola da pista 28, mantém a frota 2500, fecha de curva esquerda, pega da El Leda Mótiva. O controle 1208, transponder 5404, voo 2067. Voo 2067, despejamento correto, sem puxa. 8, para baixar travado, né? Alternativa? Alma, salve, Amarante. Seguinte, voo 864, táxi autorizado direita via táxi Juliette, Alfa, ponto de espera 28, chame torre 1185, ajuste de altímetro no 06. Juliette, Alfa, ponto de espera 28, 295, uma boa tarde, 864. Seguinte. O 962 informa por controle que devido que não vai ter condições de acessar o ILS na provisão, vai ser necessário perder a altitude. Positivo, o 962 desce para 4 mil pés, depois para sequenciamento, curva agora à direita, voando para o 085. 085, aguarda o limite, 982. Direita, 361. Azul 2771 no controle. Prossiga para o 2771. Desce até o 090. 090. Seleção Delta, Paulo. Devido à performance, ingresse na taxiway Foxtrot 180, dá passagem ao Boeing, taxando na Alfa e após ingresso na ponta de espera 22. Ok, vai gravar na Alfa. Desce até 80. 0 que 0, 2, 7, 7.